Sei aonde está meu Pai, se Ele está me vendo. Reconheço a minha mãe, e sei o que estou dizendo. Sei aonde está meu Pai, se Ele está me vendo. Reconheço a minha mãe, e sei o que estou dizendo. Todos passam por saber. Passam por saber conhecer o seu valor, receber a santa luz e encher seu corpo de amor. Todos chegamos a mão com alegria para cantar. Quando chega o dia, as mãos suspira para não voltar. Todos chegamos a mão. Chega os dias, vamos suspirar.